dizer nunca mais. Vou magoar meu amor, nem dizer nunca mais. Nem direi pra você, nem dizer nunca mais. Que nem mudas de cor, nem dizer nunca mais. Eu pergunto pra quê? Pra quê insistir? Não vês que já me cansei, já perdoei demais. Pra quê insistir? Tudo acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Pra quê insistir? Não vês que já me cansei, já perdoei. Acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Digo eu nunca mais. Quero ouvir tua voz. Não telefones mais. Nunca mais, por favor. Tu vais compreender que é melhor para nós. Nada mais é possível quando morre o amor. Pra que insistir? Não vês que já me cansei, já perdoei demais. Pra que insistir? Tudo acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Pra que? Já me cansei, já perdoei demais. Pra que insistir? Tudo acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Nunca mais escutei tua voz me chamando. Nunca mais tua mão no meu rosto eu senti. Nunca mais eu te ouvi, nunca mais me falando, nunca mais eu te vi, meu amor te perdi. Pra que lamentar? Fui eu que te vi partir, não te queria mais. Pra que lamentar? Eu sou feliz, eu vivo só, eu tenho paz. Pra que lamentar? Fui eu que te vi partir, não te queria mais. Pra que lamentar? Eu sou feliz, eu vivo só, eu tenho paz.